jeito que me atrai. Não sei bem como explicar, pois tu és o que sonhei e não vejo mais ninguém que me fará navegar. Com esta paixão vou-te dar a mão, porque sei que vou te amar. Tu és assim, a luz que me ilumina, a força que me guia para vencer na paixão. Tu és assim, aquela que eu mais queria, sonho em ter um dia no meu coração. Magia em teu olhar, que me faz enlouquecer. Eu só quero acreditar que contigo vou ficar até o dia amanhecer. Só penso em ti desde que eu te vi, e quero te dizer: tu és assim, a luz que me ilumina, a força que me guia para vencer na paixão. Tu és assim, aquela que eu mais queria, ter um dia no meu coração. Vou esperar até saber o que vês em mim, antes de dizer tudo o que eu senti. Tenho medo de não ser mais feliz. Tu és assim, a luz que me ilumina, a força que me guia para vencer na paixão. Tu és assim, aquela que eu mais queria, sonho em ter um dia no meu coração. Tu és assim. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de... Exatamente, Eclipse Total. Edição para esta noite de sábado, nem mais nem menos que 13 de julho de 2013. E eu cá estou para lhe fazer companhia durante os próximos, essencialmente, 90 minutos. Hoje, digo eu, devemos passar ligeiramente esta medida, mas realmente há motivos de interesse que assim o justificam. Talvez não cheguemos a tanto, mas de todas formas vamos vendo como é que o tempo vai correndo. Vou trazer-lhe muita coisa. Por exemplo, vou trazer-lhe novidades da nossa programação. Vou também trazer-lhe, nesta edição, em conversa com Helena Pereira, como já vem sendo habitual. É a sexta conversa que temos com Helena Pereira, e se não estou em erro, a quarta consecutiva. Também trazemos nos ouvintes, nem mais nem menos do que, a entrevista com a Marlene Costa. E também que acabaram de ouvir foi uma novidade. Chegou a nós nesta semana e a música chama-se Tu És Assim. É o novo trabalho do cantor Johnny, ele que lançou recentemente um outro trabalho, um outro single, aliás, intitulado Eu Não Vou Ficar Sem Ti. E agora então este Tu És Assim. Música, mais uma então, do cantor português que vamos tentar trazer aqui ao Eclipse Total, não antes de setembro, seguramente. De todas as formas, vamos tentar trazer aqui ao Eclipse Total o cantor Johnny. Abrimos então com ele, a música chama-se Tu És Assim, mas há mais novidades que vamos agora apresentar-vos. Eu disse esta tarde no Facebook que íamos ter novidades a nível internacional. Em certa parte é mentira, no sentido que não é verdade, no sentido também de que não há tempo. As novidades portuguesas são algumas, há que dar prioridade à casa, não é? Ou seja, ao nosso país, no caso, e portanto não vamos ter tempo para novidades do país, aliás, do lado de fora. Estava a ideia que poderíamos aqui ter ainda uma ou duas novidades internacionais, mas não vai dar mesmo tempo. Vamos ficar já com os próximos 4 temas. Eles são de novos trabalhos, precisamente. Vamos começar pelos Banda Lusa. Eu já tinha aqui falado no tema Maria Cha Cha Cha na semana passada, acho, mas o álbum saiu esta semana e nós temos então acesso ao álbum. Um álbum com 12 temas e que já está então à venda. Os Banda Lusa continuam assim do jeito que o povo gosta, e estou aqui a fazer uma alusão também ao nome do álbum. Já agora disse que o nome do álbum tinha 12 faixas, mentira, tem 10. Tem 10 faixas. Estas faixas têm este número de 12 dos Banda Lusa. De todas as formas, tem 10 faixas o álbum dos Banda Lusa. Chama-se Do Jeito Que O Povo Gosta, e é assim que eles continuam. Faixas aqui presentes como, por exemplo, A Lua e a Noite, ou Cair na Gandaia, ou ainda também a música Sem Ti Não Vivirei, que é uma versão de More Than I Can Say. A música que é eu conheço este tema, agora não sei, já não recordo quem é que é, mas deixamos então uma versão deste tema. Sem Ti Não Vivirei é como se chama uma das músicas. Parabéns querida, todas as faixas deste disco. Mas o melhor, O Destino Marca a Hora, que é também uma grande música, não é? Que nós aqui não vamos ouvir hoje, mas de todas as formas é uma das grandes faixas então dos Banda Lusa neste disco, claro. Mas o tema que se destaca é mesmo este Maria Cha Cha Cha. Eu gosto dessa música, ela tem por trás uma lição muito mais séria do que se pensa, certo? Ok, depois do Ritmo do Amor e tudo mais, e És Uma Bomba e etc, está de volta Emanuel com mais um disco. A música chama-se Dança da Paixão e é uma faixa de título, ou seja, este tema dá também nome ao álbum. O álbum saiu neste mês e já está então aqui connosco. Vamos conferir esta Dança da Paixão do cantor Emanuel. É verdade, e eu, sabem de que é que eu me lembro? Eu não vou trazer aqui hoje porque de facto não temos tempo, mas eu ainda tentei nesta escala trazer aos nossos ouvintes a música do Emanuel, aquela que ele cantou e aliás que escreveu a música para o festival RTP da Canção 1991. É o primeiro registro que nós temos e acho que é o único que há, o primeiro que há, digamos assim, em registro, não é? E é dizer então o primeiro registro áudio, no caso, que temos aqui do cantor Emanuel. E vejam a diferença, vejam, não vão poder observar, mas quem pesquisar no YouTube por Festival RTP 1991 Emanuel, vão encontrar essa música e vão ver que diferença há, e que diferença fantástica, digo eu, entre 1991 e 2013. O que é certo é que Emanuel ainda está aqui entre nós, e com os seus discos, com os seus temas, e este chama-se A Dança da Paixão, é uma continuidade em termos rítmicos daquilo que foi O Ritmo do Amor. Portanto, o próprio disco tem mais ou menos esse seguimento. Eu acho que é o disco do Emanuel que tem 12 faixas, já agora posso confirmá-lo aqui consigo. Posso confirmar se o disco não me fugir daqui da minha frente. Bom, estas coisas acontecem. Diziam então que, mas sim, já cá está o disco à minha frente e tem precisamente 12 faixas. Entre essas faixas podemos encontrar Meu Coração Gosta Muito de Ti, que é mais um kuduro, não é? E Atenção, Uma versão que eu acho interessante deste álbum é... Não sei se conhecem a música A Noite Está Linda. Aqui está na versão Kuduro, aliás, na versão Kizomba, A Noite Está Linda, do próprio Emmanuel. É uma versão do próprio Emmanuel. Ele que tem mais Kizombas, como por exemplo Eu Gosto Dela, ou por exemplo um tema que dá pelo nome de Eu Sou Escravo Desta Paixão, que não é propriamente um Kuduro, mas tem influências. Tem mais até a ver com reggaeton, e foi em reggaeton a faixa número 8 do disco, que chama-se Quando Bailas. Há aqui uma coisa que eu não conhecia. Eu já agora até vou ver aqui consigo, porque... Exatamente. Era o que eu estava a pensar. É que no disco do Emmanuel, ele tem uma canção cantada em francês. E é A Noite Está Linda. É A Dança Está Linda, não é? Neste caso é o Ce Soir. E é uma música... Aliás, o álbum em si até tem 9 faixas, porque as outras 3 são... mix e remix, portanto, faixas, pronto, tem 12 temas, tem 12 faixas, 9 temas, pronto. Enfim, é um álbum também que vale a pena, para quem gosta deste género musical, do nosso grande Emmanuel. A música, como disse, chama-se A Dança da Paixão. Starlight, de novo, com A Vida é para Gozar, o álbum chama-se Gozar a Vida. Realmente, os Starlight continuam sempre em grande e acompanhar com grande precisão as modas. Eles não apostam tanto no Kuduro, apostam, enfim, um género que vai alternando entre as duas coisas, e é então mais uma permanência na música portuguesa. É bom quando essa permanência acontece. Já agora, o disco tem também 12 temas e, curiosamente, o último também é um mix. Eu gosto dos títulos. Eu estou aqui a olhar para os títulos das músicas do Starlight e gosto bastante. Aliás, os títulos são sempre muito convidativos por parte do Starlight e as músicas também. Por exemplo, Obrigado Pais. Aliás, Obrigado Pais. Ou agora, Obrigado País. Já vou aqui confirmar consigo. Exatamente, é Obrigado Pais, pronto. É porque aqui o título das nossas faixas está sem acento. E eu agora fiquei aqui, mas é Obrigado Pais. Amor à la carte, que é mais uma das músicas convidativas também. Ou, por exemplo, este Vai Tudo ao Facebook. É, já a Ruth Marlene tem o Tu Queres ao Facebook, não é? Pronto, é mais, realmente mais um álbum interessante também, da música portuguesa, do Starlight. Seguem a linha habitual também, dos últimos anos. E a música, como aqui ouvir, chama-se A Vida é para Gozar. Aqui a voz nova chama-se Telmo Miranda e chama-se Acende-me o Desejo, o tema. É um álbum realmente interessante, diferente dos outros 3, e que tem, no total... 11 faixas. O álbum, digamos que é... Ele tem uma sonoridade mais elaborada. É um português mais... Como é que eu posso chamar? Eu não posso chamar soul, porque isto não é bem soul. Mas, sem dúvida, que é uma música bastante mais calma. E pronto. Vale a pena conferir também este disco. Já escutaram há algum tempo? Há cerca de 3 semanas, talvez, mas só hoje é possível trazer aqui. Gosto realmente. Sabem quem é que me faz lembrar? Ainda que numa vertente um bocadinho mais calma, mas fazem-me lembrar. Este Telmo Miranda faz lembrar, de certa parte, a musicalidade dos Pedro e os Apóstolos. Ainda que, como disse, numa vertente bem mais calma, aliás, mas em termos de. Não sei, a musicalidade que transmite através da música faz lembrar a sonoridade de algumas das músicas dos Pedro e os Apóstolos. Até os títulos fazem lembrar um bocadinho isso. Mas bom, vamos aqui conferir então estes temas. Agora, de forma mais sucinta, vou dizê-los para que os possam conferir. Banda Lusa com Maria Tcha Tcha Tcha, Emmanuel com Dança da Paixão, Starlight com A Vida é para Gozar e Telmo Miranda com Acende-me o Desejo. São as próximas 4 músicas que vamos ouvir e daqui a pouco quero contar-lhe algumas novidades.

Canal 1. Chorar, se já sabemos onde tudo vai parar. Por isso, amor, vamos curtir e viajar. Comer, beber, uma vala bem divertida. Fazer amor e mais amor até escaldar. É o melhor que se leva desta vida. E lei, lei, e lei lá. Vamos, amor, que a vida é para gozar. E lei, lei, e lei lá. Vamos, amor, que a vida é para gozar. Onde houver festa, eu quero ir. E balançando o céu vamos descobrir. O amor é lindo, a vida é bela. E bem melhor quando desfrutamos dela. Por isso, amor, vamos curtir e viajar. Comer, beber, uma vala bem divertida. Fazer amor e mais amor até escaldar. É o melhor que se leva desta vida. E lei, lei, e lei lá. Vamos, amor, que a vida é para gozar. E lei, lei, e lei lá. Vamos, amor, que a vida é para gozar. Viagem sem medo de chegar. Pois é, ouvintes, já cá estamos depois de Telmo Miranda com esta música que se intitula nem mais nem menos que Acende-me o Desejo. Ora bem, as novidades. Novidades que eu tinha para vocês e vou agora falar nelas. Acho que são importantes, de facto, para trazer aqui aos nossos ouvintes. E vamos lá, então. A partir da próxima semana vão haver mais algumas alterações. Desta vez são implosões controladas. Não é nada que aconteça assim por acaso, por tragédia. Mas para que possa haver aqui um reajuste na nossa grade de programação. E é conveniente porque temos aqui uma nova produtora connosco, a Central da Mídia, e que, portanto, nos oferece vários novos conteúdos. Vamos tirar partido deles para ter uma programação, por um lado, mais convidativa, por outro lado, apostando em comunicação diferente, com vozes diferentes, mas sempre com o símbolo da qualidade Antena Web. O que não tem qualidade, ou para o nosso entender é repetir mais do mesmo, não passa daqui. Enfim, não escolhemos. De certa parte, é produção externa. De facto, não esquece de produção externa, que é uma parceria direta entre a Antena Web e a Central da Mídia. Nós vamos transmitir um programa que, no caso, não é... Não vamos já revelar, mas a verdade é que o programa será feito aqui para todo o Brasil, a partir desta produtora, e não será para já transmitido na Antena Web, mas é uma parceria, então, enfim, é uma parceria que vamos produzir, então, aliás, uma parceria da qual vamos retirar estas parcelas. Vamos produzir nós um programa para as afiliadas da Central da Mídia e, por consequência, também vamos transmitir aqui dois programas e uma rubrica. A rubrica, já falamos ontem sobre ela, chama-se No Mundo da Fama, não tem mais a dizer, o nome diz tudo. São pequenos acontecimentos do Mundo da Fama, revistas cor-de-rosa, se quiserem, aqui em Portugal há essa designação. E falam de vários acontecimentos, portanto, da semana, não é? Da semana no mundo da fama, vamos chamar assim, não é? Entretanto, esta rubrica vai ser integrada num programa que dá pelo nome da Estação Central, que já tem a Justiça em Cena, tem Palavras de Fé, tem o Top 5 Sertanejo, tem também a Leitura em Dia. E acho que é só. Top 5 Sertanejo, Leitura em Dia, Palavras de Fé. Exatamente. Tem Palavras de Fé, a Justiça em Cena. E vai ter então agora também esta quinta rubrica que se intitula, como já disse há instantes, No Mundo da Fama. Também vamos ter então aqui este programa que dá pelo nome de Central do Axé. O programa vai para o ar às quartas-feiras. Ele não foi escolhido por acaso. O Axé, apesar de nós não conhecermos este nome, digamos assim, é um género que em Portugal colheu muitos adeptos na década de 90. É um género que, sem dúvida, chamou muito a atenção na década de 90. Cantores como o Marcos... Aliás, o Marcos ainda hoje faz isso, não é? É um axé mais internacional, mas não deixa de o ser. Cantores como o Marcos... há inúmeros cantores no Brasil que chegaram aqui a Portugal. Alguns não sabem... Por exemplo, uma daquelas músicas... O Jura, que me dá o seu amor, por exemplo. Essa música é um axé puro. Os Água na Boca, por exemplo. Eu até falo isso, essa música, não é? Os Água na Boca. Muitas das músicas dos Banda Eva. E foram nomes que aqui em Portugal fizeram... A Banda Cheiro de Amor. E foram bandas que fizeram mesmo muito sucesso. Está bem que há bandas que já roçam um bocadinho o pagode, etc. Mas mesmo assim... Pagode, que é outro género, digamos, outro género musical brasileiro. E há aqui um programa também que se chama Samba, Pagode e Axé, que trata destes géneros. Mas o Central do Axé é uma hora só daquela matéria. Vale a pena conferir. É um programa que vai para o ar às quartas-feiras, e não é por acaso, vai para o ar às quartas-feiras, aqui no Canal 1, às 16 horas. Ou seja, o Retrospect tem apenas 2 horas e não 3. Já o Rádio Alegria vai também ter 2 horas e não 3 e vai apresentar-nos às quintas-feiras o Marcos Filho, também da Central da Mídia, o programa Central da Biografia. O programa é uma espécie de retrospect, mas feito de uma outra forma, ou seja, por uma outra pessoa, que conduz um programa de uma forma diferente, naturalmente, e simultaneamente também falando de outros artistas. Isto confere ao programa retrospect uma espécie de extensão, ou de oportunidade de extensão do Nas Voltas do Globo. Ou seja, podemos falar, por exemplo, de um tema no, Nas Voltas do Globo, que inclua um bocadinho de música, e depois, no retrospecto, falamos mais sobre ela. Por exemplo, ou pode não coincidir, não é? O retrospecto tem, assim, a oportunidade de ser mais do que um local onde vamos falar de artistas. Falamos também de um momento da música. São, portanto, programas diferentes, mesmo que falemos de artistas. São programas diferentes, são abordagens diferentes. Por exemplo, no Brasil não irão falar, naturalmente, de artistas portugueses, não é? O retrospecto continua a fazer todo sentido também nessa vertente, ou artistas internacionais que fizeram sucesso no nosso país e que justificamos, ou que justifica, aliás, a sua retrospectiva. Portanto, Central da Biografia em nada interfere nem com quadros da música, nem com as fotos do Globo, nem tampouco com o próprio retrospecto. São programas diferentes. E vamos conferir então às quintas-feiras, às 4 da tarde, aqui no Canal 1. Entretanto, para breve também estará outro ajuste. Vamos tratar dele na altura devida. Mas para já são estas as novidades. E há ainda uma outra novidade, que já vou dizer qual é que é, e que é a seguinte. A partir da próxima semana, às 4 da tarde, a Antena Live exibirá um programa de um dos três canais. Ou seja, quem conhece, mesmo quem conhece os nossos canais, eu convido a visitar a Antena Live aos sábados às 4 da tarde para ouvirem um dos programas dos outros três canais. Ou seja, o ouvinte só vai saber de que programa é que vamos tratar precisamente na própria edição. Não vai haver divulgação antes, para não desviar ouvintes desses programas. E vamos trazer, portanto, o programa vai passar apenas uma vez, esse espaço vai passar apenas uma vez, aos sábados, às 4 da tarde. Se na próxima semana o que for ao ar seja o Samba Pagode e Axé, é garantido de que o programa não volta a aparecer neste espaço da Antena Live, até que todos os outros programas tenham por lá passado. Vai ser uma vez por semana, ou seja, é praticamente certo que não vai haver repetições, mas também, se houver, será daqui a 3 anos, no mínimo. Esperemos que a Antena ainda esteja viva nessa altura, e, portanto, vamos esperar que tudo corra pelo melhor. Pois é, e então vamos trazer aqui... o objetivo é mesmo este. Para quem conhece, poder ficar a conhecer outros programas. Mesmo que já conheça o grupo, possa ficar a conhecer em detalhe outros programas. Para quem, porventura, não conhece os três canais, pois tem, pela porta Antena Live, uma boa oportunidade para entrar e ficar a conhecer mais da nossa programação. É isso mesmo. É para isso que vai servir este espaço da Antena Live. Agora, vamos ficar com Filipa Souza, que nos vai cantar a música Flor de Verde Pinho. Ela foi recentemente interpretada por Carlos do Carmo para o festival RTP da Canção, se não estou em erro, 1967 ou 77, agora não recordo. E vamos depois ouvir a nossa conversa com a Helena Pereira. Já lhe falei que ela nos ia contar coisas sobre os próximos dias, eventos realmente importantes, que vão acontecer, como já disse no Facebook, vão acontecer em três lugares diferentes. Ou melhor, em mais lugares diferentes, mas são três pontos a destacar. Guimarães, Vila Real e Lisboa. Portanto, três pontos diferentes do país, a prova de que há uma diversidade cultural no nosso país, como aliás é essa também a imagem que nós pretendemos espelhar. Já agora, só uma nota para o nosso ouvinte, Diana Patrícia, de Aveiro. A Diana perguntou-nos quando é que teríamos sugestões de Aveiro em termos culturais. Diana Patrícia, estará para breve essa viagem até à cidade, à segunda maior cidade universitária do país, que é precisamente Aveiro, e portanto vamos trazer brevemente, a seu tempo, nós já sabemos quando, mas não vamos aqui revelar, novidades culturais ou atrações culturais para a cidade onde reside a Diana Patrícia, que na passada semana, no domingo, nos enviou uma mensagem. A Diana Patrícia diz que nos ouve, que acompanha, por regra, o Eclipse Total e que se mantém por ele informada. E perguntou quando é que nós trazíamos novidades de Aveiro em termos culturais. Pois é, Diana. Aí estaremos então brevemente com novidades mais rápido que aquilo que possa imaginar, certamente. Estaremos então com novidades do Distrito de Aveiro. Pois é, não exatamente da cidade de Aveiro, mas sempre fiquem mais perto do que as sugestões que até agora apresentamos. E por falar então em sugestões, vamos então às nossas conversas com a Helena Pereira. Antes, Filipa Souza canta-nos Flor de Verde Pinho. Pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer a um coração fora do peito: meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pino. Não há barco, nem trigo, não há trevo, não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, e alguém sem leito, e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer a um coração fora do peito: meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. E já cá estamos mais uma vez, ouvintes, agora para a conversa com Helena Pereira. Olá, Helena, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. E do que é que temos para esta semana? Para esta semana? Para os próximos dias? Ora bem, então, para os próximos dias, digamos assim, temos Maria Mendes a chegar a Portugal para um conjunto de concertos. Eu já falei aqui um bocadinho do concerto dia 26 de julho no Rivoli Teatro Municipal, no Porto, mas esta semana destacaria também no dia 18 o concerto em Guimarães, na Associação Convívio, com a mesma formação, portanto com o Júlio Rezende no piano, com o Carlos Barreto no contrabaixo e o Mário Costa na bateria. Maria Mendes estará em Guimarães no âmbito de um programa que se chama O Verão é Jazz, que é um programa organizado pela Escola de Jazz do Convívio, e o Convívio é nada mais nada menos que a instituição que criou e promove anualmente o Guimarães Jazz. Portanto, esta iniciativa decorre ainda com fundos e no âmbito de Guimarães, mobilizou-se a Capital Europeia da Cultura e pretende criar raízes, ou seja, pretende que depois haja uma edição anual de verão. Do verão é jazz, não é? E não vamos dizer que é um pré-Guimarães Jazz, porque não é isso que se pretende, até que tem um formato bem diferente. Este programa começou ontem, não é? Sexta-feira, dia 12, prolonga-se até dia 19, com concertos todos os dias, com workshops à tarde, masterclasses, uma série de... um conjunto vasto de atividades no âmbito do jazz. É coordenado por um músico excepcional também, que se chama Tiago Simões, que tem também de resto uma banda de que falarei em princípio na próxima semana, que são os Let the Jam Roll, que lançou agora o seu primeiro álbum, uma banda fabulosa, com músicos fabulosos, e ele é também um excelente programador cultural e está, tem de facto a responsabilidade deste verão em jazz. Maria Mendes estará então dia 18 na Associação Convívio, num concerto que se imagina muito intimista, diferente do que vamos propor depois para o Rivoli Teatro Municipal, portanto uma grande sala, uma das grandes salas do país, uma sala com larga tradição também no jazz, portanto imaginam-se dois concertos diferentes, ainda com a mesma formação de Maria Mendes, portanto vale a pena aproveitar qualquer uma destas duas oportunidades para assistir a Maria Mendes. Depois, deixaria também o convite a quem estiver para Lisboa, deixaria o convite para ir até à Barraca, participar em concreto nos encontros imaginários, que são às segundas-feiras, o próximo será no dia 22 de julho. Os encontros imaginários são promovidos por Hélder Costa, ator, encenador, produtor, criador e fundador da Barraca, e são encontros entre figuras da história mundial que à partida nunca se encontrariam. E portanto, vamos imaginar, já tivemos encontros entre Salazar, Humberto Delgado e a Soror Mariana, a famosa Filha de Beja, encontros entre o Goebbels, o Jesus Cristo e o Mao Tse Tung. Portanto, são encontros deste género e estão na Barraca de 15 em 15 dias às segundas-feiras. O próximo é dia 22 de julho. Mas da Barraca também mais uma peça, talvez o topo da carreira do Hélder Costa, diria eu, que escreveu uma peça sobre Santo António, não é? Sobre o Santo António, e que estreou há muito poucos dias na sede de Lisboa. Portanto, teve o avalo da congregação dos franciscanos, não é? Que gerem no fundo a sede de Lisboa e que agora está em cena no Museu de Santo António em Lisboa. Vale a pena ver, é um espetáculo fabuloso que desmistifica o Santo António enquanto santo milagreiro, portanto, conta a história de uma forma diferente, conta a história de um homem normal, simples e muito interessante, ao jeito de Hélder Costa. Portanto, vale a pena quem estiver por Lisboa passar e assistir a este maravilhoso espetáculo. Já agora, farei isso no próximo domingo, dia 21, e com um grupo de amigos e um grupo de gente interessada nessas coisas da arte e da cultura, deixava uma sugestão para um passeio pelo Douro, digamos assim. Portanto, nós no dia 21, este grupo vai sair de Guimarães, em concreto, vai até Vila Real, vai parar por volta das 10 da manhã na Pastelaria Gomes e comer um covilhete, que é uma iguaria tradicional de Vila Real. Depois vai até ao Palácio de Mateus, no edifício do arquiteto Nicolau Nazzone, uma obra-prima do Barroco. Depois de visitar o Palácio de Mateus, e onde estão, aliás, a primeira edição impressa dos Lusíadas, além de muitos interesses que tem a Casa de Mateus, dos vinhos, das compotas, da arquitetura, está também lá a primeira edição impressa dos Lusíadas. Depois seguiremos para uma tinta no Douro, onde vamos contactar com a natureza e ver a vinha e as árvores de fruto. Vamos até, já à régua, ao Salão Lunar de Galafura, onde tem seguramente uma das mais bonitas vistas sobre o Douro. Aliás, Miguel Torga, no seu poema São Lunar de Galafura, contou aquele lugar como nenhum outro poeta o fez. Pararemos numa outra quinta para provar vinho do Porto da Pipa, como ele deve ser provado e bebido. E terminamos no, na Régua, no Museu do Douro, a visitar um conjunto de exposições muito interessantes que lá estão. Será um dia no Douro, entre Vila Real e a Régua, e portanto desafiava quem estiver por esses lados a fazer também esse passeio, digamos assim. Destes lados, de Vila Nova de Gaia, de Porto, enfim, ou até de Guimarães, não é? Vocês, digamos, é um processo fechado ou há a possibilidade das pessoas participarem também convosco? As pessoas, se quiserem, podem participar. É uma questão de nos contactarem com o tempo. Penso que depois poderão contactar a Rádio Antena Web e o Carlos poderá fornecer o meu contacto sem qualquer problema. É uma questão de se organizar, de se organizarem uns grupos. Será, de facto, um dia super interessante, diferente, de contacto com a cultura, com a arte e com a natureza. E a Casa Mateus, que atenção, é uma referência a nível nacional, portanto, é um dos grandes pontos que também, ou seja, que fortifica, ou que mais motivos dá para quem quiser fazer, não digo se calhar toda a viagem, enfim, quem está do Porto poderá ficar a conhecer estes caminhos, não exclusivamente agora, mas enfim, claro que agora já há esse percurso traçado que ajuda, não é? A que estes pontos sejam vistos e visitados com outra, enfim, há um seguimento, não é? na vossa viagem. Mas pronto, é de facto um convite que também vou deixando, porque também conheço algumas coisas da Casa Mateus, deixando o convite para que possam também visitar este ponto no interior do país, já aqui falamos, que é importante, não é? Exatamente, pronto, a sugestão hoje, esta semana iria então é mais diversificada. Já agora uma última nota: se forem à Barraca, assistirão aos espetáculos, ou forem até ao Museu de Santo António ver o espetáculo sobre Santo António, escrito e encenado pelo Hélder Costa, aproveitem e adquiram o livro comemorativo dos 37 anos de atividade da Barraca. É um livro maravilhoso que conta a história de uma companhia de teatro que mudou a história do teatro em Portugal, que não só fez teatro em Lisboa, como ajudou a que se criassem muitos grupos e companhias de teatro um pouco por todo o país, e portanto vale a pena ter o livro, passar os olhos, adquirir, porque é uma peça de história, não é? É um objeto de história do teatro português. A Maria do Céu Guerra e o Hélder Costa fizeram, de facto, uma obra com a Barraca, uma obra ímpar no contexto português e que merece que todos nós participemos e apoiemos dentro daquilo que são as nossas possibilidades, não é? E a nossa logística de deslocação a Lisboa, mas quem está em Lisboa não tem desculpa absolutamente nenhuma. A Barraca tem programação regular todas as semanas, às segundas-feiras, 15 e 15 encontros imaginários. Portanto, fica a minha sugestão e o grande apreço que tem tanto pelo Hélder como pela tua Céu, mas sobretudo pelo trabalho digníssimo e maravilhoso que esta companhia de teatro tem feito ao longo de 37 anos. Certíssimo. Muito obrigado, Helena, por mais este momento cultural. Vamos voltar na próxima semana, esperamos que tudo se proporcione nesse sentido. E vamos então mais um tema, como sempre, calmo, neste caso de Inês Bernardes. O tema chama-se Deixa o Meu Lugar. Daqui a pouco eu volto, já sem Helena Pereira, mas com mais motivos de interesse. No caso, um deles é a entrevista com a alentejana Marlene Costa. Deixa o meu lugar no meio dos teus livros, a nota mais alta de cada música, em cada sorriso de quem chega. Espaço da luz. já cá estamos ouvintes, de regresso depois desta música de Inês Bernardo, o tema chama-se Deixa-me Lugar. Música então que acabamos de ouvir nesta, ou Inês Bernardes, música que acabamos então de ouvir nesta edição do nosso Eclipse Total, aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos passar agora à entrevista com Marlene Costa, uma cantora que me surpreendeu pela sua polivalência e qualidade interpretativa. Se da segunda já houve vários que me surpreenderam, da primeira não tantos, porque apesar de tudo, o género que cantam, apesar de que têm, é mais ou menos o mesmo. Mas Marlene Costa prima pela diferença também nesse sentido. É que ela canta vários géneros musicais, mais ou menos dentro da música ligeira. Mas enfim, a Marlene já passou por um pouco de tudo e vai-nos trazer aqui, para já, uma balada que se chama Capaz de Tudo. E depois então vamos trazer aqui a nossa conversa com a cantora alentejana e que iremos então apresentar já de seguida. Quero agradecer a Marlene Costa por esta conversa, que já foi trazida, já foi gravada aliás há quase um mês, essencialmente um mês, e agradecer então pela disponibilidade, pela forma como me recebeu a Antena Web, tal como aliás tem recebido outros vários artistas. Muito obrigado e vamos então à música Capaz de Tudo, na voz de Marlene Costa, depois a entrevista com a cantora. Para te ter aqui, faço o que for para te ter em mim. Subo o Himalaia no frio e na dor, grito pelos sete mares, meu amor, só para te provar aquilo que sinto. Faço qualquer coisa para não te perder. Que possa fazer, dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendida ao amor até faço muito. Faço qualquer coisa para te provar, faço o impossível para te agradar. Por ti sou capaz de tudo. Diz-me, faço tudo para ser tua mulher, faço mais que tudo podes crer. Por ti sou capaz de tudo, capaz de tudo. Mais do que tu pensas que possa fazer, dou a volta ao mundo, vou até ao céu e cravo na lua teu nome e o meu. Sou capaz de tudo para te ter em mim. Por ti faço tudo aquilo que for e rendi. Faço qualquer coisa. que os ouvintes acabaram de escutar. E nós somos capazes de falar com a Marlene Costa. A Marlene Costa foi capaz de aceitar o nosso convite. E estamos então aqui para mais uma conversa no Eclipse Total. Essa conversa está a ser gravada tarde, embora o programa vá para o ar à noite. Mas, como é lógico, vou dar as boas-tardes à Marlene. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde também a todos os ouvintes. Marlene, para quem não conhece a Marlene Costa, quem é que é, de onde é que vai, há quanto tempo está na música portuguesa? Quem é a Marlene Costa? Portanto, eu já estou nesta carreira da música desde os 5 anos de idade. Comecei por cantar o fado, a canção infantil, depois passei para o fado e tenho cantado fado durante esta minha carreira, estou com 26 anos. E agora há um ano fiz este trabalho de canção ligeira. Eu sou algarvia, venho do Algarve, desde os 11 anos vim morar para Lisboa, mas sou algarvia de Gema e pronto, sou uma rapariga como todas as outras, mas que gosta muito de cantar, gosta de demonstrar os seus sentimentos através da música. E essencialmente é isso. E começamos mesmo por aí, porque falou na música infantil, falou no fado, ou seja, géneros muito diversos, e é algo que se dá. Aliás, eu até posso dizer agora aqui à Marlene, que já estamos em conversa, mas eu dizia em off que não sabia qual é que era a música que iria fechar o programa. Não foi por desconhecimento das melodias, foi porque fiquei realmente sem saber qual é que haveria de escolher, por um motivo muito simples. Porque são géneros muito, muito diversos. A capaz do que acabamos de ouvir é uma balada, o Sobe o Calor, creio, enfim, a música é mais mexida. Exatamente. Mas diferente ainda assim do Não Vás. O Não Vás já é mais uma espécie de salsa. Exatamente, mais latina. Ao mesmo, também romântica. Exatamente. Ao mesmo tempo há aqui outra que me faz lembrar mais um ritmo indo-europeu. Agora fugi-me aqui o nome da faixa, não é só mais um beijo. Peço desculpa, não percebi. Um beijo teu ou o que tem ela? O que tem ela já. Exatamente, é isso, é o que tem ela, exatamente. É esse. Até ritmos mais árabes, já a insinuar a música do ventre. Pronto, é um ritmo mais genericamente, seja com algumas influências árabes e indo-europeias também. Ou seja, há toda aqui uma grande diversidade e por isso é que eu fiquei sem saber qual é que seria a música que ia escolher. Porque realmente, ou seja, há uma grande diversidade. Como é que se consegue encaixar em tantas diversidades musicais? Porque, como é lógico, para cada. Porque eu reparo nisto. Em todas as músicas, a Marlene interpreta com. Vamos dizer, com coração, com sentimento, ou seja, não está ali a cantar só porque sim. Sente, dá para perceber que sente mesmo a música. Bem, isso acaba por ser um pouco a ajuda que vem de cantar o fado, porque cantando o fado, seja que tipo de fado for, seja qual que letra tenha, qual for a mensagem que a gente está a transmitir, temos sempre de transmitir essa mensagem. O fado obriga-nos a isso, a que nós mostremos as emoções e que mostremos os sentimentos quando estamos a cantar. E tendo eu cantado a maior parte da minha carreira fado, faz com que eu não consiga deixar de cantar uma canção sem transmitir uma mensagem, sem a interpretar e sem sentir aquilo que eu estou a dizer, porque ao fim e ao cabo, quando cantamos músicas, é exatamente isso que estamos a fazer, não é? É transmitir mensagens ao nosso público, seja que mensagem for. E neste último álbum, o facto também de ter diversos géneros musicais, digamos assim, num só CD, foi para chegar também a mais pessoas, a várias faixas etárias, para que se consiga chegar ao gosto de cada um. Assim, as pessoas gostam mais de canção ligeira popular, têm as canções alegres, as pessoas mais românticas têm as baladas, tenho temas mais ligados para o pop, para o estilo de discoteca, portanto, tem várias sonoridades para que várias pessoas se possam identificar. Sempre foi essa a minha ideia, conseguir abranger o máximo de pessoas possível. E Fábio, faz parte deste novo trabalho ou não? Não faz parte deste novo trabalho, mas faz parte sempre dos meus espetáculos. Porque as pessoas acabam por gostar. Pronto, obviamente que tem a ver com o público, para onde vamos cantar, para as localidades, mas se eu puder, eu faço sempre o meu espetáculo de 1h10, 1h20, com os temas deste meu trabalho, mas também com um cheirinho fado pelo meio, para as pessoas também terem direito a outro tipo de género musical, porque principalmente se forem faixas etárias já com alguma idade, as pessoas gostam muito também de ouvir a música popular misturada com um bocadinho de fado. Eu não digo fado como nas casas de fado, mas o fado alegre, o fado que dá para as pessoas também baterem palmas e cantarem, e porque o fado também faz sempre parte de mim, não é? Há alguns fados, há um que me ocorre aqui de imediato. Há aqui um que me ocorre de imediato, que é o Porque Temas Nesta Dor, por exemplo. Não sei se é um dos temas que a Marlene interpreta ou não, mas é um fado que, apesar de ser até um fado até com alguma dor, não é? Tem uma música que acaba por aliviar a mensagem. É, dá para as pessoas baterem as palminhas e tal, e acompanharem o ritmo, porque a música é ritmada e pronto. Isto é apenas um exemplo. Não sei se é um tema que interpreta ou não, mas é um... Por acaso não é um tema que interpreta, mas é um tema que gosto pessoalmente. Pronto, pronto, mas, ou seja, conhece a melodia e acho que já consegui chegar onde queria. Que é, há sempre essa, ou seja, há vários fados, e este não é o único, há vários fados que dão precisamente para, sendo ligeiros, ou seja, tendo o seu quê de fado, têm, são bastante ligeiros. Dá para entreter sem ser uma mensagem também muito pesada, que normalmente é essa a ideia que eu trago para os meus espetáculos, é isso, é trazer fado, mas um fado mais ligeiro, um fado mais descontraído, digamos assim. Fados da sua autoria ou sempre de outros intérpretes, de outros artistas? Não, depende. Eu tenho fados que foram escritos para mim dos meus dois álbuns anteriores, que foram só de fado, e depende do que eu decida cantar na altura, mas tenho fados que são meus e tenho fados fados populares. Eu canto muitas marchas, canto muito aquelas rapesórias com vários fados conhecidos para as pessoas poderem cantar, porque, pronto, uma vez que não é um espetáculo de fado, a ideia é fazer com que as pessoas participem em qualquer género musical. Pois, até porque, sendo um fado pesado, depois é muito difícil sair para outra. Exatamente, para outro género. Portanto, com o espetáculo que, ao fim e ao cabo, eu estou a apresentar, não é? Exato. Nos outros dois álbuns, portanto, que foram nesse caso só de fado, enfim, para chegar ao terceiro é porque foi bem sucedida, não é? Nos anteriores. E sendo bem sucedida nos anteriores, porquê este ponto de viragem? O que é que o motivou para de repente trazer não um género, mas uma multiplicidade de géneros? Bem, eu sempre cantei fado, também sempre estive muito ligada ao fado, porque com 11 anos eu entrei no musical do Filipe Laferri, o musical Amália, e fiz de Amália Rodrigues. Por isso acabei por ficar sempre muito ligada ao fado e andei até esta altura a cantar fado. Nesta altura este CD chegou também como um desafio a mim própria, porque eu já cantava fado e eu queria saber se era capaz de cantar outros géneros musicais. Portanto, foi até um teste a mim mesma para saber se conseguiria me enquadrar no outro género musical. E daí surgir este trabalho. Foi também para alargar a diversidade de público onde eu poderia chegar, para ter um espetáculo também com outro tipo de sonoridades e não só fado, e depois também para saber se eu conseguiria estar à altura deste desafio. E não sei se já tem alguns dados de vendas do disco, em termos de espetáculos, como é que dizem as coisas? Ainda não está distribuído para venda. Foi editado apenas e ainda não está em distribuição. No entanto, pronto, através do feedback que eu vou tendo através do Facebook, das redes sociais, tem sido ótimo. As pessoas têm adorado os temas. O Capaz de Tudo tem sido um sucesso. As pessoas adoram a balada, adoram a letra e gostam muito, graças a Deus, do sentimento com que ela é cantada. Identificam-se muito, principalmente as pessoas que são apaixonadas, obviamente. E mesmo nas outras músicas, as pessoas têm dado muitos elogios, que são músicas bastante alegres, têm gostado da diversidade também de ritmos, por isso ele tem sido muito bem recebido, graças a Deus. E está prevista a edição do álbum, aliás, o lançamento do álbum, ou ainda não terá data prevista? Não, o lançamento do álbum já foi feito. Neste momento a distribuição ainda está pendente, ainda é uma coisa a estudar, falar com diversas empresas para tal, mas neste momento a nossa preocupação também não é propriamente a venda de CDs, é mais a preocupação dos espetáculos e de levar a minha música a diversos sítios. É a primeira vez que eu ouço uma coisa dessas. E explico-lhe o porquê da minha observação, porque eu acho que realmente um artista, quando, ok, as músicas servem para digamos, os CDs servem, as músicas em termos digitais servem para proliferar, digamos assim, a nossa música, a nossa mensagem, e depois o mais importante é que as pessoas que vão, porque podem comprar 1000 CDs, mas não saberem depois a música, não é? E no entanto pode haver só uma venda mais pequena, mas o público ser mais efusivo, manifestar-se mais, cantar mais, participar mais. Tem sentido essa vibração nos espetáculos? Normalmente este CD tem funcionado muito bem nos espetáculos, porque as pessoas também estão à procura de músicas alegres, estão à procura também de um escape à vida do dia-a-dia, que não tem sido fácil, então acabam por receber muito bem este tipo de músicas, e depois também são músicas construídas para ficarem no ouvido das pessoas, são refrões simples, refrões sucintos, que dá para as pessoas começarem realmente a memorizar, a cantar connosco, e depois o que acontece é que, como gostam do espetáculo, vão-me comprar os CDs e levam os CDs depois de terem visto o espetáculo e vão contar porque realmente gostaram do que viram e querem continuar a ouvir mais em casa, o que para mim é fantástico. É, eu confesso que estou, porque sem querer foi de encontro a minha ideologia. Eu não sou músico, já pensei em seguir pela área, mas não me dedico a isso atualmente, mas realmente tenho essa filosofia também de que mais conseguimos vender CDs e fazer com que os compradores, digamos assim, se identifiquem com a música depois de a ouvirem num espetáculo, por exemplo. Exatamente. Esse também o entendimento que eu faço. E dos outros anteriores álbuns, que dados é que têm? Ou seja, esses sim já foram para o mercado, não é? Esse sim. Aliás, esses dois álbuns foram feitos. O primeiro álbum foi feito, eu tinha apenas 9 anos quando ele foi gravado. E na altura a Lusosom, que era uma editora pertencente ao marido da Chiquita, apostou em mim, e ele foi feita bastante para divulgação, foram vendidos bastante CDs, e entretanto mais tarde, já estando no Musical Amália, foi então feito o segundo trabalho. Foi um trabalho já com bastante qualidade, porque foi produzido pelo Jorge Fernando, com grandes músicos como o Custódio Castelo e o Marinho de Freitas e o próprio Jorge Fernando. E já foi um álbum à procura realmente de um outro fado, que na altura estava a começar a surgir, que é este novo fado que nós temos agora, e também de uma qualidade superior, com um produtor que realmente tivesse já dado cartas na música, como é o caso. E também foi um trabalho que funcionou muito bem, não só pela produção que tinha, e pronto, depois também a própria Lusosom o editou e também apoiou bastante este trabalho. Portanto, também foram dois trabalhos já que me deram um imenso gozo de fazer e depois que também deram bastantes resultados, graças a Deus. Falar uma editora mítica, a Lusosom, que entanto já fechou portas, não é? É verdade. Sente que a música portuguesa está mais limitada ou que hoje em dia há mais espaço para mais artistas? Eu acho que há espaço para mais artistas, mas acho que os artistas estão mais limitados, porque pronto, antigamente eu penso que haveria mais concorrência, haveriam mais editoras a apostar em carreiras, e o que nós vemos neste momento são muitos cantores a fazer carreiras por si próprios, a tentar por si próprios, não agregados a qualquer editora, porque nem todas as editoras, as poucas editoras que existem, não podem albergar todos os artistas que vão ocorrendo, portanto acabam por haver muitos artistas que vão fazendo o seu percurso sozinhos, sem qualquer ajuda. E atualmente, apesar de não termos editoras como tínhamos, temos já meios sociais muito mais evoluídos que havia na altura. Há muito mais empresas que editam CDs sem haver a necessidade de estar agregada a uma editora. Os preços são variadíssimos, dá para a pessoa escolher à vontade. Portanto, se por um lado não há editoras que invistam, se calhar o que é o problema para muitos cantores que começam por iniciativa própria, porque é complicado às vezes sem fundos fazer uma carreira, por outro lado têm mais meios para tentar chegar a algum lado e tentar divulgar a sua música. Portanto, há prós e contras como em tudo. A evolução traz o bom e traz também o mau, não é? Exato. Assim como se por um lado talvez o, entre aspas, o excesso, entre aspas, de cantores, digamos assim, de música portuguesa. Ou seja, quando a música, quando começaram a fechar portas, foi tudo por aqui abaixo, não é? Quando fechou a Rádio Nacional, quando fechou o Sol Portugal, quando acabou o Mídia em Portugal, de repente fecharam-se muitas portas e os artistas ficaram desamparados, e de certa parte isso também acabou por gerar a necessidade de se voltar a investir na música portuguesa, como já não se fazia há muitos anos, não é? Sim, e depois é o que eu digo. Hoje em dia, antigamente, a pessoa não tinha acesso à internet como tem hoje. A pessoa não vivia num mundo virtual como vive hoje. Antigamente havia, vivia-se muito da venda de CDs, e hoje em dia uma das desvantagens da internet é exatamente essa, porque as músicas estão todas disponíveis sem ter que gastar dinheiro, sem ter que investir num álbum, e as pessoas acabam por não comprar CDs. Todos sabemos que do grande artista ao mais pequeno houve uma quebra na venda de CDs, porque as pessoas têm acesso, seja legal ou ilegalmente, as pessoas têm acesso às músicas de outra forma. Por outro lado, o artista consegue fazer uma divulgação diária através das ferramentas da internet. Pode não ser suficiente às vezes, claro, mas é um meio que as pessoas têm para conseguir fazer a sua música chegar um pouco mais longe, não é? A custo zero, digamos assim. Fez-me pensar numa questão, que é verdade que já não se vendem tantos CDs como antigamente, mas também é verdade que o facto de não haver a necessidade de produzir tantos CDs também faz com que haja menos custos na produção, não é? Sim, sim. Por acaso era uma coisa que nunca tinha pensado. Então, e agora, para agora, pronto, nós estamos a gravar esta entrevista para o dia 12 de julho, portanto, estamos ainda há algum tempo, nós estamos no dia 18 de junho, ainda estamos há algum tempo, mas já há datas confirmadas de espetáculos onde a Marlene vai estar a partir do dia 12, ou ainda não? Não, há vários espetáculos por decidir datas, mas já há bastante contacto, que me deixa bastante satisfeita, não só para Portugal como também para o estrangeiro. Há alguns contactos para Portugal, mas neste caso para as ilhas, há também contactos para a França, há alguns contactos também para o Norte. Falta, lá está, decidir apenas as datas, porque já há realmente alguns concertos apalavrados, o que é bom, pelo menos dá-nos uma perspectiva para o verão. Exato. Ora, estas informações eu presumo que depois sejam comunicadas. Sim. Exatamente, estarão na internet. As pessoas que acompanham a minha página oficial vão tendo acesso a músicas, a vídeos e também a datas de espetáculos, para poderem também comparecer caso estejam perto. Para quem não conhece, qual é que é a página do Facebook da Marlene Costa? É facebook.com/Marlene Costa. É apenas pôr Marlene Costa. Pronto, é um nome simples, é um endereço simples. Exatamente, é muito fácil. Chega-se lá. Mas também, se porventura tiver alguma dificuldade, basta escrever Marlene Costa na pesquisa do Facebook. Exatamente, na própria pesquisa. Procurar pelas páginas e aí vai logo. Vai aparecer a página Marlene Costa. Certíssimo. Marlene, vamos ficar então com mais uma música. Disse-me há pouco qual é que era, confesso agora já não me recordar. O Sol de Calor, para ver se chamamos de verão. Exatamente, o Sol de Calor é isso. Pois, porque este verão está, enfim, está, né? Tem dias. Ainda estamos em pleno dia de inverno, quase. É curioso, porque aqui, eu já ouvi falar muito disso hoje, mas é curioso que aqui em Vila Nova de Gaia está-se a dar precisamente o contrário. Estamos num dia aqui com... perto de Lisboa realmente temos um vento muito forte, uma chuva de vez em quando, portanto parece um dia de outono a puxar para o inverno. Pronto. Aqui também é bastante vento, mas pronto, não... com mais algum sol. Com mais é algum o verão sol. Que se está a prever. Pronto, esperemos que sim. Esperemos que este sobe o calor ajude a chamar o verão. Marlene, vou então pedir que não desligue. Vamos ficar com este tema, Sobe o Calor. Quando eu voltar, já não vou voltar com a Marlene Costa, mas vou voltar ainda para lhe apresentar mais alguns temas e também os nossos próximos entrevistados. Já vou numa pista, são os próximos. Ou seja, não vou estar apenas com um elemento na próxima edição. Vamos então ficar com o tema Sobe o Calor e volto daqui a pouco. Fico por aí. Este é o Eclipse Total. Até já. Assim ao meu corpo, sinto um arrepio que até me leva. Está Marlene Costa com Sobe o Calor. Esperemos que não suba, porque realmente está muito bem assim. Digo eu. Eu, que sou eu, não é? Digo eu. Vamos então ficar com Sobe o Calor. Aliás, já ficamos. A música então da cantora Marlene Costa. Mais uma vez, o nosso sinceríssimo obrigado pela forma como nos recebeu. Vamos agora ficar com mais um tema. Eu disse que era os entrevistados. Neste caso vai ser só um, mas faz parte de um grupo. Os R&D Street têm novos temas a apresentar e nós aqui vamos conhecer na próxima semana alguns deles. Nós conversamos com os R&D Street, ainda R&M, eu disse R&M, está bem. Os R&D Street, na próxima, nós conversamos com eles ainda em novembro, se a memória não me atraiçou, e conversamos com eles então e vamos na próxima semana exibir uma conversa que fala sobre os novos temas dos R&D Street. E que então traremos ao nosso auditório. Pois é, e vamos ficar por aqui. Eu despeço-me com um forte abraço. Muito obrigado a todos pela vossa companhia, pela vossa presença neste espaço radiofónico. E até ao próximo sábado, dia 19 de julho. Quero só dizer o seguinte: na semana de 4 a 11 de agosto, neste caso de 5 a 11 de agosto, eu não estarei por aqui. É, na semana de 5 a 12 de agosto, eu estarei fora. Vou estar fora, como quem diz, não é? Vou estar de férias. Também mereço, simplesmente vou estar de férias no dia, nos dias 5 a 12 de... Aliás, 4... Agora estou-me aqui a confundir. 4 a 11 de... Ou 5 a 11, aliás, de agosto. Vou estar de férias nessa altura e não vou presentear os nossos ouvintes com enfim, com mais entrevistas. De todas as formas, vamos voltar com entrevistas, ainda falta o dia 19, o dia 26, também o dia 3 de agosto, que vamos então trazer a entrevista com não vou dizer. Vamos então ficar para já com a música que vai fechar a edição de hoje, os R&D Street com Te Quiero. Muito obrigado pela vossa presença. Já de seguida, Everything But The Kitchen Sink. Eu já ia dizer as Everything But The Girl, não é? Everything But The Kitchen Sink, de Sean Klein, que nos vai apresentar então este espaço radiofónico. Eu desejo a todos a continuação de uma ótima noite na companhia do Canal 1. Fique bem e até à próxima edição. Ou seja, até ao próximo sábado. No es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a entender, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros besos. Perdón. calor, momentos únicos, palavras de amor. Tenho saudades de quando me ligavas no meio das noites, às vezes de madrugada. O que eu mais gostava era quando me perguntavas se era contigo que eu queria estar, se era de que eu gostava. Olhava para ti e começava a sorrir, e olhando nos teus olhos respondia que sim. Logo me abraçavas e me beijavas, e com um sorriso no rosto dizias que me amavas. Momentos únicos que contigo eu passei. Desculpa, mas eu nunca, nunca esquecerei. Eu sei que tudo isso já faz parte do passado, mas me perdoa se eu fiz algo de errado. Eu só quero que compreendas a minha posição. Não consigo te esquecer, já tentei, mas foi em vão. Vamos tentar recomeçar do zero, fazer um novo fim, criar novas palavras, pois o amor é assim. Só quero que me entendas, baby, eu te amo. Não quero te esquecer, pois fazes parte dos meus planos. Sem ti vivo sem sonho e acordo sem vida. Não te quero perder, sem ti meu mundo não gira. Hoje.